Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O prazo para entrega do Imposto de Renda 2026 começa hoje e se estende até 29 de maio. O programa para a declaração já está disponível para download. A entrega após o prazo legal terá multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Entre as mudanças na declaração deste ano estão a possibilidade de os contribuintes informarem o nome social na declaração, aumento das informações disponíveis na declaração pré-preenchida, redução no número de lotes de restituição de 5 para 4, um tipo de cashback para contribuintes que tiveram retenção na fonte em 2025, mas que não vão apresentar a declaração este ano, e a expectativa da Receita é de que cerca de 44 milhões de declarações sejam entregues neste ano. O BTG Pactual informou hoje que iniciou o restabelecimento do serviço de Pix pela manhã, após a suspensão decorrente de um ataque hacker que desviou cerca de R$ 100 milhões da instituição ontem. O roubo teria acontecido por meio de uma falha relacionada às operações por Pix. Interlocutores dizem que a maior parte dos recursos já foi recuperada, restando entre 20 e 40 milhões de reais a serem buscados. Os sistemas do Banco Central e do Pix não foram atacados, mas houve um problema localizado na instituição financeira que foi identificado pela área técnica da autoridade monetária. Após o Banco Central identificar atividades atípicas nas contas da instituição, o BTG suspendeu todas as operações relacionadas ao Pix. De acordo com o banco, a invasão não conseguiu acesso às contas dos clientes e nenhum recurso foi extraído delas. Agora 12:02. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa. Massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Tá comigo na resenha. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. Contabilidade e escrita fiscal? Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria? Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o Demartino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12:04, de volta com 94 Notícias. Retorna à pauta na sessão legislativa de hoje, para análise pelos vereadores, projeto de lei que reserva um percentual mínimo de datas para a utilização do teatro municipal às produções artísticas locais. O projeto, de autoria do vereador Marcos de Souza, havia sido sobrestado para que o Conselho Municipal de Cultura pudesse avaliar o texto. Agora, aprovado pelos conselheiros, a proposta que vai para análise dos vereadores reserva 60% dos finais de semana para as produções realizadas pelos bauruenses. O projeto já havia entrado para pauta, mas houve uma solicitação para que o Conselho de Cultura se manifestasse, né? Nós recebemos a manifestação do Conselho Municipal de Cultura, apoiando o projeto, e a ideia, Emerson, é fazer com que os nossos produtores locais tenham ali um percentual mínimo, né? Que nós estamos estabelecendo aí de 60% das preferências das datas aos finais de semana e também vésperas de feriado, porque o que acontece aí, nós não temos uma regra para isso. Aí o secretário que está naquele momento na pasta acaba definindo as políticas para as datas. E o que a gente viu muito aí, num passado não muito distante, era grandes produções externas, que são extremamente importantes, mas vimos também bastantes produções locais com dificuldade de conseguir data no teatro municipal. Então, eu acho que a gente precisaria balancear, dar oportunidade sim para os grandes espetáculos, mas prestigiar a produção local dos nossos artistas boruenses. Até porque é um setor que vem apresentando um crescimento em termos de atividades aqui em nossa cidade. Não tenha dúvida, nós temos histórico, nós temos o Mauro Razzi, nós temos o Edson Celulari, nós temos nome de pessoas que saíram daqui da nossa cidade e nós temos tradição nessa questão relacionada a esta arte na cidade de Bauru. Então, a ideia é a gente prestigiar cada vez mais os nossos produtores locais e fazendo com que eles tenham essa tranquilidade desse percentual de datas disponíveis para as produções locais. É claro que se não for preenchido pelas produções locais, aí sim, né? A Secretaria Municipal, ela vai abrir para os espetáculos de fora, que são os maiores que vêm para nossa cidade. Como seria esse controle para essa reserva de datas? O projeto de lei também determina que a Secretaria Municipal de Cultura exponha no seu site um calendário com as datas disponíveis e as datas já preenchidas. Assim, nós vamos trabalhar também não só com a questão da gente oferecer um percentual mínimo para a produção local, como nós vamos trabalhar também com a transparência para que todos possam então ter acesso em tempo real das datas disponíveis e das datas já preenchidas. Também nesta segunda-feira, parlamentares vão analisar proposta que regulamenta o funcionamento de adegas, disque cerveja e estabelecimentos similares no município, além de 5 moções, sendo uma de apelo à prefeita Suelen Rosin para que adote providências urgentes quanto à situação do transporte escolar na rede municipal. Também hoje, a tribuna da Câmara será utilizada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Bauru, Tiago Tezani, que vai falar em defesa dos procuradores jurídicos do DAE e da Fomprev em razão da ação direta de inconstitucionalidade movida pela prefeitura. Agora 12:08, o sistema tributário brasileiro vem passando pela sua maior transformação em décadas, principalmente no que diz respeito à contribuição das entidades assistenciais. Somado a isso, começa hoje o prazo para a declaração de imposto de renda para pessoa física, seguindo até o dia 29 de maio. Diante desse cenário, será realizado nesta semana mais uma edição do evento Gestão com Propósito, Trilhas da Transformação, com o tema Atualizações do Imposto de Renda Pessoa Física e Destinação Solidária. A delegada da Receita Federal em Bauru, Marina Sartor, explica que o evento será dividido em 3 partes para públicos diferentes. A Receita Federal está realizando em Bauru, nos dias 24 e 25 de março, o evento Imposto de Renda Pessoa Física em Foco. É uma iniciativa conjunta do Conselho Regional de Contabilidade, o Sindicato e Federação dos Contabilistas e Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru. Ele é um evento regional e tem como objetivo esclarecer as principais novidades do Imposto de Renda 2026 e também tratar de um tema importante, que é a destinação solidária do Imposto de Renda. A programação foi organizada realizada em 3 momentos distintos, voltados a públicos diferentes. No dia 24 de março, no período da tarde, as atividades são direcionadas à classe contábil, com abordagem técnica sobre a declaração e seus principais pontos de atenção. Ainda no dia 24, no período da noite, a programação é voltada ao público universitário e será na Unisagrado, com uma linguagem mais acessível voltada à educação fiscal. Já no dia 25 de março, quarta-feira, no período da manhã, o foco está nas organizações da sociedade civil e nos fundos municipais da criança e adolescente e da pessoa idosa da região. Nesse momento, o tema central é a destinação do imposto de renda como instrumento de fortalecimento de projetos sociais e de impacto direto na comunidade da nossa região. Além disso, o evento conta com a participação de especialistas em imposto de renda da Receita Federal que estarão aqui em Bauru e que ao longo desses dias também participam de entrevistas, podcasts e ações de orientação à sociedade. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, qualificar o debate e fortalecer a relação entre a Receita Federal e a sociedade. A Receita Federal estima receber 44 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física neste ano. Desse montante, apenas os declarantes que optam pelo modelo completo têm direito a destinar parte do imposto devido a fundos sociais. Agora 12:11, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14998071398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. 94, tá comigo. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Com a tarifa social paulista, milhões de pessoas em todo o estado têm saneamento, água de qualidade e pagam até 78% menos na conta de água. É a conta que fecha e muda a vida da Nayana e da Miriam. A gente tomava banho com canequinha mesmo. Ah, hoje em dia melhorou. Hoje em dia eu pago R$23 com a tarifa social paulista. Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos. 94 Notícias. Agora 12:13, de volta com 94 Notícias. A semana começa com pouca nebulosidade e sem chuva em todo o estado de São Paulo. Contudo, no decorrer da tarde, há previsão de chuvas isoladas, principalmente no centro e sul do estado. Temperaturas em elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 29 graus, a umidade relativa do ar está em 51% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 49 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:14. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Campeonato Brasileiro com clássicos neste final de semana envolvendo os clubes de São Paulo. No sábado, o Palmeiras venceu o São Paulo em jogo disputado no Morumbi por 1-0, abrindo 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Os outros jogos de sábado, o Bragantino perdeu em casa para o Botafogo por 2-1, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Ontem, em São Januário, o Vasco venceu o Grêmio por 2-1, Cruzeiro e Santos empataram em 0-0. O Atlético Paranaense venceu o Coritiba 2-0, Remo 4, Bahia 1, Internacional 2, Chapecoense 0, Vitória 1, Mirassol 0 e Corinthians e Flamengo ficaram no empate em 1-1 em confronto realizado na Arena Corintiana. Pelo NBB, 3 partidas dão sequência à competição na noite desta segunda-feira. O Rio Claro enfrenta o São José, Flamengo e Paulistano, Brasília e Mogi das Cruzes. Neste final de semana, o Bauru Basquete derrotou a Unifacisa por 96-84, conseguindo a reabilitação no Campeonato Nacional. Quem se complicou em termos de classificação foi o SESI Bauru, que foi derrotado no sábado à noite pelo Guarulhos, fora de casa, por 3-1. O time bauruense segue na 9ª colocação e, para se classificar, precisa de uma vitória nesta sexta-feira contra o São José na Arena Paulo Scaffi e torcer por derrotas do Suzano Vôlei ou do Monte Carmelo nos 2 últimos jogos dessas equipes na fase de classificação. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:16. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 3,34%, com 182.113 pontos. Moedas operando em queda. 1,43% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,23. 0,6% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,48. 0,96% para o euro, comercializado a R$ 6,07. E alta de 2,01% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 373.554. Agora 12:17, a audiência pública realizada na última sexta-feira para debater a situação do Sambódromo de Bauru confirmou que os desfiles não serão realizados naquele espaço em 2027. Interditado logo após os desfiles de 2020, o local continua praticamente abandonado e sem manutenção pelo poder público. A vereadora Estela Almagro, responsável pela reunião, lembrou que o governo precisa dos projetos para que seja possível buscar os recursos, se necessários. Trata-se de mais uma audiência pública para debater não apenas o sambódromo, mas o impacto que este abandono traz de consequências para a população, primeiro plano, que mora ali no arredor, mas em segundo plano e de forma agigantada, para a população e para todos aqueles que vivem a cultura e entendem a cultura em toda a sua dimensão. O sambódromo não é apenas a passarela do samba, ela é passarela da cultura, da economia criativa, da renda, do comércio ambulante, das grandes atividades, das grandes feiras, dos grandes eventos. E deixou de ser desde 2019, quando houve ali o comprometimento da parte lateral da passarela. Mas mais do que isso, essa subutilidade, há um debate sobre cadê o projeto e cadê o preço. Mais uma obra que não veio tendo manutenção constante, gestões sucessivas. Então hoje, algo estimado em torno de R$ 12 milhões, não é nada perto da irresponsabilidade da omissão, que é um ataque à cultura permanente. Os estudos estão concluindo essa semana ou nas próximas semanas, por conta dos prazos estabelecidos no edital. Esperávamos que já estivesse concluído agora, no mês de março, por isso agendamos a audiência para este dia 20, mas reagendamos agora para daqui 60 dias, quando não haverá mais possibilidade de prorrogações de prazos. E aí nós teremos valores finais. Para sentar com o executivo, nós temos um GT do sambódromo que nós criamos na audiência, com o executivo e com as pastas, para aí dizer recursos próprios, implementação, transposição? Ah, não há totalidade? É possível fazer aí um consórcio entre pastas e orçamentos? Buscar com o Ministério do Turismo e da Cultura, com a Secretaria de Estado do Turismo e da Cultura, um complemento a recursos que o município possa despender para fazermos esse investimento? Nós queremos saber. Sabemos que não teremos o sambódromo para 2027, mas queremos lutar para que tenhamos no mínimo em 2028. E isso depende de planejamento, de projeto, de estatística, mas mais do que tudo isso, de vontade política e de compromisso com a pauta da cultura. Sem isso, nós não avançaríamos. Durante a audiência pública, a secretária municipal de infraestrutura, Pérola Zanotto, reforçou que a pasta não tem orçamento para a execução das obras e que mesmo que houvesse recursos, não haveria tempo para a realização das obras até o carnaval do ano que vem. Para a realização de nova audiência pública, dentro de 2 meses, os vereadores precisam aprovar a realização da reunião com pelo menos 30 dias de antecedência. Agora 12:20, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem como começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. 94, tá comigo todo dia. Impressora parada, atrasa seu negócio? Chame a Multicop, especialista em manutenção e aluguel de impressoras, scanners e multifuncionais. Lojas em Bauru e Botucatu. Em Bauru, na Venceslau Braz 140. Telefone 3203-4217. Multicop, solução completa em impressão. O consórcio Embracon está de casa nova em Bauru. Um espaço amplo e confortável para receber você e os seus sonhos. E a Blitz 94 vai visitar o novo endereço e te contar as novidades. Acompanhe pela rádio e pelo Instagram. É nesta terça-feira a partir das 9 da manhã. Consórcio Embracon, agora na Chaim Mauad, 139, ao lado do Bauru Shopping e do Sans Clube. Blitz 94, presente nos melhores momentos da sua empresa. 94 Notícias. Agora 12:22, de volta com 94 Notícias. O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru promoveu uma programação especial em comemoração à Semana da Mulher entre os dias 9 e 13 de março, reunindo cerca de 400 colaboradoras em uma série de atividades voltadas ao bem-estar e à valorização feminina. A iniciativa contou com a entrega de lembranças nos primeiros dias, como forma de reconhecimento às profissionais que atuam na instituição, além de momentos de integração e acolhimento. A coordenadora de recursos humanos do hospital, Fabiola Artuso, ressaltou a importância da ação em um ambiente majoritariamente feminino. Hoje eu venho compartilhar com vocês como foi incrivelmente especial a nossa Semana da Mulher, que aconteceu entre os dias 9 e 13 de março. Foi uma semana pensada com muito carinho para homenagear nossas colaboradoras. Eu fico muito feliz em dizer que tivemos participação ativa de 400 mulheres da nossa instituição. Nós começamos a nossa programação entregando lembrancinhas especiais. Foi um gesto de carinho para que cada uma sentisse o nosso reconhecimento pelo trabalho diário. Tivemos também um momento muito rico, com uma roda de conversa com a nossa psicóloga Samira sobre o papel da mulher na sociedade atual. Nós temos um orgulho imenso em dizer que 77% do nosso quadro é formado por mulheres. Então, oferecer esse espaço para refletirmos sobre nossas conquistas e desafios e nos sentirmos acolhidas e empoderadas é simplesmente essencial. Para finalizar a semana, nós promovemos massagem relaxante para os pés e aulas de dança. Foi um momento muito especial especial, maravilhoso, ver todo mundo se divertindo, aliviando o estresse da rotina hospitalar e fortalecendo ainda mais o nosso espírito de equipe. O sentimento que fica é de dever cumprido e de muita gratidão. Ver a integração e a alegria de cada uma é o que faz valer a pena. Muito obrigada a todas que participaram e fizeram dessa semana um grande sucesso para o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. O destaque da programação foi a roda de conversa conduzida pela psicóloga Samira Araújo, que abordou o tema O papel da mulher na sociedade atual, promovendo reflexão sobre desafios e conquistas femininas. O encerramento aconteceu com aulas de dança, proporcionando descontração entre as participantes. Agora, 12:24, a Prefeitura de Bauru está realizando manutenção em ruas de terra da Quinta da Bela Olinda, Chácaras Cardoso e Chácaras São João. Os trabalhos, que já estão acontecendo desde o início do mês nestas regiões, devem ser concluídos nos próximos dias, como explica o diretor do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Etelvino Zacarias. Os trabalhos de manutenção nas ruas não pavimentadas, ele está sendo realizado. É um trabalho contínuo, é um trabalho que se estende pelo período do ano todo. Porém, nessa época, as solicitações são maiores devido às chuvas. Quinta-feira passada, iniciamos a Quinta da Bela Olinda. Segunda, terça e quarta, fizemos também uma parte da Chácara São João, uma parte das Chácaras Cardoso. Porém, essa chuva deve ter danificado esses trabalhos. Se o tempo permitir, estaremos na Conde Matarazzo. Conde Matarazzo é a rua principal do Manchester, aonde circula o ônibus. Outras regiões também serão contempladas com o programa Desenvolve Bauru, aprovado na Câmara Municipal, permitindo um financiamento de 111 milhões de reais junto ao programa Desenvolve SP. Agora 12:26, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho, este foi o 94 Notícias desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Mário Bros e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo!